ADE? Darling, who's ADE? I'm your baseball candy. Eu tava de bobeira em casa, fazendo uma fumaça. Só pra entrar no clima, chamei a minha mina. Ela brotou na base, pedindo sucessagem. Fomos lá pro meu quarto e começou a sacanagem. Empurra, que eu sou puta. Fomos lá pro meu quarto e começou. Empurra, que eu sou puto. Coara.